A Rádio Nacional está com você sempre, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar nossa programação pela internet. Acesse www.ebc.com.br e sintonize a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ao vivo. Rádio Nacional. Tradição, música, informação, esportes e shows ao vivo. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante delicado, um assunto muito sério, que é o aumento dos casos de suicídio na terceira idade ou entre os idosos. O aumento da expectativa de vida no Brasil, que vem crescendo a cada ano, vem também gerando problemas para a terceira idade, para idosos que não têm mais inserção no mercado de trabalho, que sofrem com problemas de nostalgia, problemas de abandono familiar, problemas de exclusão social, de melancolia, problemas existenciais. Tudo isso somado leva a um aumento, a um quadro preocupante nesse reflete nesse aumento do estudo, dos casos de suicídio, que está apontado na Pesquisa Nacional sobre Suicídio de Idosos e Possibilidades de Atuação do Setor de Saúde, um estudo feito, em última análise, dentro da Fundação Fiocruz, e é de nível nacional. Nós estamos aqui conosco no estúdio para tratar dessa questão com a antropóloga Maria Cecília Minaio, que é coordenadora do estudo sobre suicídios de idosos pela Escola Nacional de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, e pelo telefone a Jaqueline Pitangui, socióloga, coordenadora executiva da ONG CEPIA, Cidadania, Estudo, Pesquisa e Informação e Ação. Antes de nós chamarmos a Jaqueline, eu queria que a Cecília nos falasse um pouco sobre o que motivou esse estudo e como ela vê as conclusões a que ele chegou. Bem, o que motivou esse estudo é uma observação que a gente fez na Fundação Oswaldo Cruz, que na medida em que a população envelhece, a gente observa uma curva crescente de aumento de suicídio. É preciso dizer, primeiro, que o suicídio no Brasil não é um fenômeno assim, porque suicídio é tratado dentro do tema da violência, a violência chamada auto-infligida. Sim. Tá? Então, no Brasil, o suicídio não é um fenômeno tão relevante como os homicídios, por exemplo. Os homicídios matam muito mais. No entanto, em determinadas faixas de idade, que são exatamente entre os jovens e os idosos, a gente começou a observar um aumento. Para você ter uma ideia, na população em geral, nós temos uma taxa mais ou menos de 4,5 por 100 mil na população brasileira toda. E na população idosa, exatamente o dobro, tá? Então, isso nos fez debruçar sobre esse fenômeno e buscar entender o que está acontecendo no país, né? Porque exatamente na faixa, dentre os idosos, as faixas mais velhas, em que a gente observa um crescimento maior. Quer dizer, é quase um paradoxo. A pessoa está no final da vida, né? É a última etapa do seu ciclo de vida, e aí ela resolve, por algum motivo, pôr fim à sua vida. E a gente observou, assim, em dados muito gerais, quando a gente foi analisar esses dados, que não é entre as mulheres que isso está acontecendo. Está acontecendo com os homens idosos. Ou seja, não quer dizer que a mulher idosa não cometa suicídio. Nós encontramos, mas numa taxa que não modifica. Por exemplo, se a gente pega do ano 1980 para cá, não há modificação, é quase uma linha reta. Enquanto entre os idosos, eu tenho um gráfico aqui nesse livrinho que eu deixo para você, entre os idosos, os homens, essas taxas sobem, dependendo dos lugares, a 20 por 100 mil, a 25 por 100 mil, entendeu? Então, é algo que nos preocupou. Certo. Esse estudo, ele abrange exatamente, ele foi feito entre 2010 e 2012, mas ele abrange um período que vai de 1980, a qual você se referiu, até 2009. Portanto, compila casos que são casos durante todo esse período. E 50 desses casos são pesquisados qualitativamente. Essa pesquisa qualitativa aconteceu em Manaus, que na região norte, em Fortaleza, Tauá e Teresina, no Nordeste, em Campo Grande e Dourados, no Centro-Oeste, em Campos dos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro, em Venâncio Aires e outros dois municípios do Rio Grande do Sul, né, Candelária e São Lourenço, no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de chamar a participação agora aqui da Jaqueline Pitangui, que é socióloga. Ô Jaqueline, qual é a relação que você vê entre o aumento da expectativa de vida e esse aumento também do fim da vida, né, auto-infligido pela população mais idosa, como disse a Cecília aqui, principalmente entre os homens mais velhos? Bom dia. Bom dia, Jaqueline. Eu gostaria de cumprimentar a professora Cecília pelo trabalho tão interessante e necessário, porque ela está tratando de uma dimensão do comportamento humano que, enfim, nós conhecemos muito pouco. E eu gostaria de me prender a um aspecto, que é a questão da diferença de gênero, ou seja, os homens se suicidam mais do que as mulheres. Acho que para todos, na maneira como a nossa sociedade se organiza em torno do mito da juventude, com tudo que a juventude traz, o envelhecimento é uma perda. Há uma perda a nível corporal, há uma perda do sentido da presença da pessoa no mundo, mas talvez para os homens essa perda seja mais difícil e mais dolorosa, porque o papel masculino, ele está muito calcado, construído a partir da identidade profissional do homem, a partir da ideia de potência, da ideia de realização, e isso eu acredito que a perda é mais significativa para o homem do que para a mulher. Sei. Isso também tem a ver com essa questão do homem se afastar do mercado de trabalho, do homem ser... perder esse contato com o mercado de trabalho leva a um isolamento existencial mesmo, né, Jaqueline? Porque se sente um inútil, na verdade. Não, é verdade, é exatamente, porque a identidade do homem, a identidade do masculino, ela vai se construir muito no mercado de trabalho, na sua atividade profissional, as suas próprias relações sociais vão ser muito com os amigos de trabalho, o choque depois do trabalho, a reunião depois do trabalho. Então, essa, de repente, a aposentadoria para o homem, na medida em que a casa, o cuidado do lar, dos filhos, dos netos, nunca foi uma fonte de prazer importante na vida dele, a aposentadoria se torna quase que uma ruptura com a vida como um todo, né? Há um aspecto... Nesse sentido é que eu acho que é mais difícil para o homem. Há um aspecto que eu gostaria de levantar aqui também, que é a questão da não só da perda da função social produtiva, mas também da perda de ganho financeiro. E, além disso, o fato do homem... ter de se reinserir no mercado de trabalho para continuar a trabalhar, mesmo depois de aposentado, e de ele ser preterido nesse mercado de trabalho por uma mão de obra que vem chegando, emergente, que está entrando no mercado e que há um, onde, num caldo de cultura que tende a relegar o velho a um esquecimento, a um ostracismo, a um papel muito secundário na sociedade. Você acha isso, Jaqueline? Eu acho, concordo plenamente, acho que atinge as mulheres também. Ou seja, nós temos hoje mais de 44%, né, das mulheres na força de trabalho, mulheres trabalhando, o perfil da mulher só doméstica mudou. Então, eu acho que há dois fatores. Eu acho que a velhice, ela é cruel para voltar ao mercado de trabalho, tanto para homens quanto para mulheres. Há uma perda do ganho, né, financeiro, há um empobrecimento na aposentadoria, que é tremendo, né? Mas o que nós temos é... Eu já queria, caiu. Eu queria chamar a Zenaide Rocha, que é coordenadora regional do Centro de Valorização da Vida, que também está na ponta da linha com a gente. Bom dia, Zenaide. Bom dia, bom dia. Como é que você vê esse estudo que é feito pela Fundação Oswaldo Cruz e que está apresentado agora aqui? A professora Maria Cecília fez um excelente trabalho coordenando esse trabalho de pesquisa que foi apresentado à comunidade o ano passado, os resultados. Porque realmente é um problema, o suicídio, principalmente em idosos, é um problema que não se fala, é um problema oculto e que é necessário que seja passado informações, porque prevenção se faz com informação. Então, é muito importante que todos tenham conhecimento desse trabalho, que a gente fale sobre esse trabalho. Inclusive, quero parabenizar vocês pela iniciativa desse debate, que é muito interessante, e agradecer a oportunidade de inserir o CVG nesse contexto. Sei. Ô, Zenaide, o CVV não trabalha com faixas etárias, né? Ele trabalha de uma forma mais abrangente, sem fazer essa discriminação etária. Mas pelo atendimento, pelo tipo de atendimento, pelo tipo de demanda, é possível perceber o nível de faixa etária, o nível de experiência de vida da pessoa que recorre ao CVV. Aonde está, onde é que você situa mais essa demanda? Exatamente. Nós do CVV não fazemos distinção do atendimento. Nós estamos abertos a todas as pessoas que precisam, em algum momento de suas vidas, colocar para fora, falar sobre os sentimentos que estão te afligindo, que nós entendemos que dessa forma nós estamos colaborando efetivamente com a prevenção, porque as pessoas, quando falam de seus problemas lá no início, antes mesmo desses pensamentos de morte começarem a tomar conta da sua mente, ela tem alguém que escute atentamente, alguém que faça esse acolhimento, nós entendemos que isso pode colaborar efetivamente para que ela mude o rumo, para que ela deixe de pensar em morte, em autoextermínio. E o CVV, com o atendimento que faz, como você bem disse, dependendo do contexto da conversa, a gente percebe que pessoas idosas procuram, utilizam bastante o serviço. E bem, os jovens, e homens, mulheres, independente de faixa etária, mas a gente percebe que há uma procura significativa de pessoas idosas ao trabalho do CVV. Certo. Ô, Jaqueline, você voltou à linha aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre uma questão que é ligada ao prolongamento, à expectativa da vida. Os avanços da medicina, os avanços da ciência de maneira geral, têm provocado ou têm criado situações, condições de prolongamento da vida mais satisfatórios. E, no entanto, como a gente vive numa sociedade profundamente hedonista e profundamente competitiva em termos funcionais, em termos de trabalho, esses avanços da medicina, tipo os medicamentos que cuidam de disfunção erétil, que prolongam a vida sexual, as cirurgias estéticas que mantêm uma certa beleza do corpo, mantêm um certo padrão ainda de vida ativa sexual para ambos os sexos, isso tudo não está conseguindo fechar uma conta legal. Você, na verdade, está levando os idosos ao suicídio num número maior ou o dobro do que é no número da idade adulta e da idade mais jovem, e ainda mais num processo, como acabou de falar a Zenaide, um processo que é lento, é um processo gradativo, não é uma coisa que acontece, o cara não acorda e diz vou me matar hoje. Isso é um processo que se desenrola. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, eu acho que essa questão é bastante complexa. Estamos lidando aqui com uma série de fatores que, de uma certa forma, contribuem para essa sensação de menos-valia que vem junto com o envelhecimento, mas há também aspectos positivos, isso é o que eu gostaria de ressaltar. Ou seja, a maior longevidade da população, a compreensão da parte de saúde, eu não estou me referindo apenas à parte estética, mas à parte de alimentação, de exercício físico, enfim, nós vemos hoje pessoas idosas que fazem exercício, que têm musculação, que têm uma atividade social também, com clubes de terceira idade, de quarta idade. Então, eu acho que não há apenas perdas, eu acho que há uma recuperação de uma identidade que pode ser agradável e vivenciada de uma maneira que não leve necessariamente ao desespero ou ao suicídio. Agora, o que nós temos, e que de uma certa forma contrabalança isso, é uma sociedade, eu acho que nesse ponto o Brasil se distingue, é uma sociedade que supervaloriza a beleza, supervaloriza o corpo, supervaloriza a juventude, né? Em vez de ter, por exemplo, uma cirurgia estética ou reparadora como um recurso válido, num momento da vida para ser usado com cuidado, extrapola com mulheres ou agora até mesmo homens que fazem cirurgias em cima de cirurgias, até, de uma certa forma, numa busca absolutamente insensata de um padrão inalcançável de beleza, que acaba se deformando, o uso de esteroides por homens para manter uma massa muscular, há um exagero. Então, eu queria separar o que é o exagero, que é perverso, né, e o que é um envelhecimento saudável, em que você se cuida, você se embeleza, você se preocupa, para viver com dignidade esses últimos anos. Acho que o mais perverso é a associação do envelhecimento apenas com perda e nenhum ganho. Em outras culturas, culturas orientais, o homem velho, a mulher velha são fontes de sabedoria, de cultura oral, de experiências e são extremamente respeitados. E no Brasil ainda são descartados. Esse eu acho que é o sentido da crueldade que leva, por último, a não encontrar um lugar no mundo, a não poder estar aqui porque você não é aceito. É interessante. Isso é mais cruel ainda com os homens do ponto de vista da conformação da identidade masculina como uma identidade que é basicamente profissional, que é uma identidade de potência, de provedor, etc. E talvez menos para a mulher, que encontra mais o papel de dentro de casa, de mãe, de avó, de tia, etc., outras fontes de satisfação. O esvaziamento da função do provedor já desloca o homem do centro da sociedade, do centro do papel social, e ele já passa por um processo que, se ele não cuidar muito da autoestima, vai à degradação. Eu achei curioso você falar do exemplo das sociedades orientais, porque também nas sociedades ocidentais você tem a valorização do idoso. Nos Estados Unidos e na Europa, e principalmente no pós-Segunda Guerra, o idoso passou a ter um valor, um papel social importantíssimo, e até hoje as pessoas trabalham até uma idade bem mais avançada. Ô Cisília, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Eu acho que a gente não pode mitificar nada. Por exemplo, na Europa tem muito mais suicídio que no Brasil. Nas civilizações orientais, tem mais suicídio que no Brasil, tá? Inclusive entre jovens, né? inclusive de jovens, mas também de idosos. Não, sim, claro, mas como um todo. É, né? Porque eu tô comentando mais idosos, claro, porque é o pesquisa. Foco. Então, acho que a gente não pode mitificar isso. Tá? É, eu diria o seguinte, o suicídio, em última instância, é um ato de vontade pessoal, né? E nas sociedades orientais, por exemplo, isso é muito cultivado. O idoso chega um momento que para ele chega e acabou. Paradoxalmente é uma opção de vida. Paradoxalmente é uma opção de vida. Né? Então, eu acho que a gente tem que ver isso com dados, a gente, nas pesquisas, a gente faz comparação. E eu queria chamar atenção para alguns aspectos que a gente encontrou. Por exemplo, no suicídio dos homens idosos, claro que a perda ela tem um papel muito importante, que é a perda do emprego, que é como se o idoso tirasse uma pele, tem uma segunda pele, que é ele frente a outros fatos, né? Mas essa perda não é só da função social, do trabalho, da questão econômica. É que, para ele, estou falando do homem, é como se existisse a partir do envelhecimento, quando isso não é preparado, não é cuidado, quando ele não pensa em fazer alguma coisa pós-aposentadoria, é como se existisse para ele um não lugar. Tá. O que acontece além disso? É que quase sempre, quer dizer, nós temos idosos, você sabe que mais de 85% dos idosos do Brasil são saudáveis. Saudáveis não quer dizer que não tenha uma doencinha, como você deve ter, como qualquer um deve ter. Mas são idosos que têm autonomia, que trabalham, que se relacionam, que levam uma vida assim. Não é? Mas nós temos um percentual de idosos importante, vamos dizer, esses 15%, que começam a ter problemas de saúde. Tá? E para o homem, os problemas de saúde, quase sempre, estão ligados à sua potência sexual. Por exemplo, nós encontramos muito isso entre os homens, dizendo, eu não tenho mais que viver, eu não sou mais homem. Entendeu? Então, essa questão desse machismo, que é muito comum, ele não se expressa só no trabalho, só no domínio da família, ele vai se expressar em toda a relação com a vida. Né? Nas mulheres, o que a gente encontrou? A mulher, ela mesmo que ela trabalhe, que nós entrevistamos famílias de idosos em que a mulher trabalhava, ela tem uma função social na família, ela tem um lugar. E muitas vezes ela continua sendo a dona de casa, apesar da idade. Os suicídios de mulheres vão acontecer quando as mulheres acham que já cumpriram a sua função. Tá? Quase todas as histórias trazem isso presente. Já não tem, já casei meus filhos, tá, tô doente, não tenho mais o que fazer. Né? Então, eu diria assim que a gente trabalha muito a questão da atenção à saúde, né? Que a atenção primária mais importante é manter o idoso em atividade. Ô Cecília, você falou uma coisa interessante dessa questão da mulher, que ela dá por encerrada esse ciclo de vida, digamos assim. Esse encerramento do ciclo de vida também inclui a perda do marido, ou seja, ela perde essa função de esposa, ela passa a ser uma viúva, e isso também é o fim de um ciclo. As mulheres que se suicidam, elas são viúvas? A gente, por exemplo, nós estamos acabando de fazer uma análise específica sobre a mulher agora. Né? São menos que os homens. A gente está analisando 11 casos. Dos 11 casos, 9 são viúvas, uma é solteira, que o marido, que o namorado morreu de forma traumática, ela nunca mais se recuperou. Se recuperou. E uma outra se separou do marido, porque o marido cometeu um crime, teve que abandonar a cidade, por mais de 30 anos ela não via aquele marido. Também essa situação que ela não se recuperou. Ela estava sozinha. Enquanto homem, mesmo os que se suicidaram, eles costumam buscar outra mulher. Pois é, o viúvo casa de novo, a mulher é mais difícil, né? Ô Jaqueline, essa capacidade de renúncia da mulher e, ao mesmo tempo, a capacidade do homem de se adaptar às novas realidades e buscar uma nova companheira, isso também não está traçado nesse perfil dos suicídios? Eu acredito que devem ser fatores interferentes, que interferem porque a solidão é muito dura, né? O viver só, o não ter mais um companheiro, essa sensação de cruel da solidão, ela certamente interfere, e aí entra uma questão de gênero, né? Em que na nossa sociedade é mais comum que homens mais velhos se casem com mulheres mais novas, né? Do que o outro padrão de mulheres mais novas, enfim, mulheres mais velhas se casando com homens mais jovens. Entretanto, eu acho que a solidão, ela vem de diversas formas, vem pela ausência de um companheiro ou de uma companheira, mas vem também por esse vazio do mundo, né, que talvez, eu não tenho elementos assim comprovatórios, mas apenas uma, enfim, suposição de que quando os filhos saem do lar, né, quando os filhos deixam a casa para se casar ou para morar fora, enfim, aquele momento clássico da vida de casal, em que é o ninho vazio, que eles chamam, isso atinge profundamente as mulheres, né? Talvez mais até na medida em que a identidade, a vida da mulher se constrói muito no ambiente familiar, no cuidado com os filhos. Então, de repente, aqueles filhos vão embora e essa sensação do ninho vazio naquele momento talvez pese até mais para a mulher. Mas certamente ela, através de netos ou outras funções que ela exerce na família, ela talvez continue a ter mais elementos de afetividade, menos solidão familiar do que o homem, né? Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer muito o convite para participar desse debate muito importante, cumprimentar a todos vocês e me desculpar, porque, lamentavelmente, eu tenho um compromisso agora e eu teria, então, que deixar o programa, mas agradeço muitíssimo. Nós é que agradecemos a você, Jaqueline, um bom dia e que corra tudo bem com você aí. Muito obrigada. Ah, bom dia. Bom, queria falar agora com a Zenaide. Zenaide, a Jaqueline falou de uma coisa interessante, que é essa solidão, que aliás também foi o foco da Cecília aqui. Agora, não é a solidão física. Muitas vezes o casamento é uma solidão a dois, né? A mulher sente muito mais isso do que o homem. Ou eu estou errado, Cecília, você no CBB, perdão, Zenaide, você no CBB, você percebe essa diferenciação? Não há como a gente perceber essa diferenciação, mas eu entendo que é muito importante que a gente esteja atentos a todos os sinais das pessoas que estão à nossa volta, principalmente as pessoas idosas, a gente ter o cuidado de não deixar essas pessoas se isolarem, deixar essas pessoas sozinhas, ficar atento aos sinais que pode levar essa pessoa a pensar em autoextermínio. É muito importante que todos nós estejamos atentos em identificar esses sinais para que a gente tenha condição de fazer a prevenção efetiva. No caso do CVV, quando as pessoas nos procuram, elas têm o espaço, têm a oportunidade de falar abertamente, francamente, sobre seus problemas. O CVV hoje atende por várias formas, pelo número 141, pelo chat, ou seja, atendimento online, por e-mail, VoIP. Para as pessoas saberem a forma de atendimento, basta acessar o site da instituição. Então, é muito importante oportunidades como essa para que a gente faça chegar também o trabalho do CVV a essas pessoas que estão em suas casas, que estão com esses pensamentos de morte, para que elas tenham a oportunidade de utilizar um serviço que pode efetivamente colaborar nessa questão da prevenção do suicídio, principalmente em idosos. Ô Zenaide, eu queria que você deixasse telefone, endereço eletrônico, tudo isso para a gente poder passar para os ouvintes. Sim, o CVV atende pelo número 141, o site do CVV é cvv.org.br. E aí tem o chat. Oi? Ali mesmo tem o link do chat. Isso, acessando a página, né, do CVV, as pessoas vão ter todas as formas de atendimento, os postos, atendimento, aonde estão os postos, saber sobre todas as informações sobre a instituição pode ser conhecidas através do site. Certo. E aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que passam por essas situações, ou que estão percebendo pessoas se isolando, que estão percebendo pessoas com mudança na personalidade, irritabilidade, pessimismo, ansiedade, mudança de hábito alimentar, de sono, tudo isso são sintomas que pode estar fazendo essa pessoa se afastar, e quem está próximo não está percebendo. É importante que a gente tenha atenção a esses detalhes e para que possa fazer alguma coisa. E são detalhes de comportamento, detalhes de rotina, de vida, essa coisa. A essência da ação do CVV é prender a atenção, já que ele é provocado, ele é procurado pela pessoa que está com esses pensamentos autodestrutivos, é prender a atenção da pessoa e conversar com a pessoa o máximo que puder, demovendo-a da ideia, de qualquer ideia dessas, né? Só isso, como é que é? Na verdade, quando nós somos acionados, quando essas pessoas nos procuram, a gente permite, através de um diálogo, através de uma conversa, onde a pessoa tem oportunidade de falar sem sofrer discriminação, julgamento, ela tem oportunidade de falar abertamente, francamente, com o voluntário que atender, sobre seus problemas e sem sofrer discriminação. Então, ela vai ter a oportunidade de botar para fora aquilo que está afligindo, que está tomando conta dela naquele momento. Ela vai reorganizar os pensamentos, ela vai refletir sobre o momento em que ela está vivenciando, e isso a gente entende que pode ser muito importante para que essa pessoa retome a sua vida, para que ela perceba a importância que é a vida e que ela é para o planeta também, né? Que todos nós somos importantes. Então, através da valorização da vida, nós fazemos essa prevenção ao suicídio. Zenaide, vou pedir para você segurar na linha um pouquinho aqui, que eu queria voltar ao estudo que a Cecília coordenou e que aponta que mais de 3 mil municípios tiveram registros de casos de suicídios de idosos. Isso significa mais da metade dos municípios brasileiros. E eu quero crer, Cecília, que a maioria desses mais de 3 mil municípios são municípios médios e grandes, não é? E esses municípios médios e grandes são exatamente onde nós verificamos com mais frequência ou mais evidentemente um fenômeno que é o grande número de academias de fisiculturismo, de farmácias, de clínicas de estética, em resumo, de todo um arcabouço social e médico que leva a esse dualismo da beleza e de tratar da saúde, porque a idade vai trazendo, como você bem lembrou, os problemas da idade, né? Não há ninguém que escape disso aí. Bem, nós encontramos de tudo, inclusive em municípios pequenos. E eu queria chamar a atenção que 80% dos municípios que têm suicídio acima de 10 por 100 mil, de idosos, estou sempre falando de idosos, mais de 10 por 100 mil, estão na região sul. A região sul do país é a região que concentra o maior número e as maiores taxas de suicídio. Eu não sei, eu nunca pensei nessa associação das academias, do culto ao corpo, relacionado à questão do idoso. Eu, assim, os fatores que nós encontramos são fatores que não explicam. Eu queria dizer o seguinte, tudo que eu falar aqui não vai explicar o suicídio de uma pessoa. Sim. Porque ela tem ali uma vontade dela, a motivação, por algum motivo. Né? Mas, obviamente, nós encontramos alguns fatores que chamam a atenção. Né? Primeiro, o isolamento social. O isolamento social, ele independe de estar morando na casa com várias pessoas. Não é? Eu me lembro de um pronunciamento de uma senhora que dizia assim, ela, que isso acontece muito com as mulheres, a gente encontrou isso, o marido morre, os filhos ou ficam na casa, tomam o quarto, coloca a mulher isolada num cantinho, ou leva a mulher para morar na casa dos filhos. Por exemplo, lá no sul a gente encontrou muito pessoas que trabalhavam na agricultura, no interior, e aí vão para a cidade. A pessoa fica ali como um móvel, entendeu? Então ela dizia, todo mundo me dava bom dia, boa tarde, boa noite, e eu continuava sozinha, porque ela não tinha papo com os netos, os filhos. Quer dizer, não sei se você está entendendo, é um isolamento que ultrapassa o fato de você estar cercado de pessoas. Estar cercado de pessoas. Aliás, ela foi tirada do ambiente dela, né? Tirada, quer dizer, do ambiente. Eu acho e que para o idoso é um problema muito sério. Pois é, eu acho que isso aí, ô Cecília, você transforma o idoso numa criança. É. E aí, o idoso, como não é criança, ele percebe isso e sente de uma forma muito mais dolorosa do que a criança. É. Não é verdade? É verdade. Então, enfim, a gente encontrou como fator muito importante a perda do trabalho, a perda das referências sociais, doenças físicas e doenças mentais. É, quando a gente estuda assim, os estudos de casos que nós fizemos, quase sempre a família vai dizer assim, fulaninho estava com depressão, tá? Realmente, a gente encontrou alguns casos em que as pessoas tinham depressão grave. Mas a maioria dos casos, a depressão é circunstancial. É a tristeza, é a melancolia, é o fato de não se encontrar bem no ambiente que está. Tá? Ô, Zenaide, como então, é que é isso aí? Só para a Zenaide entrar nessa história, como é que você vê essa questão do isolamento dentro de casa, dentro da família? Como é que você vê isso? Aí no CVV, como é que é? Então, é justamente é um fator preocupante, né? A gente tem até recentemente aí um caso que foi do Valmor Chagas. Ele acabou se isolando no sítio a doença, uma pessoa que tinha toda uma vida, exatamente isso que a professora está colocando. O isolamento vai fazendo com que essa pessoa se sinta cada vez mais deprimida. É, a tristeza pode evoluir para uma depressão e essa depressão pode culminar em pensamentos de morte. Por isso é importante nós que estamos à volta dessas pessoas estar atento a esses sinais para que a gente possa corroborar de alguma forma para que isso não fique repetindo, acontecendo. A gente tem que estar atento a todos esses sinais e levando, na medida do possível, a ajuda a essas pessoas. Você estava falando, Cecília, quando Sim. eu chamei a Zenaide, você estava concluindo um raciocínio. Eu queria, primeiro eu quero cumprimentar a Zenaide, que eu não fiz no início. É uma companheira muito importante nesse trabalho que a gente faz. Obrigada. Né? E dizer o seguinte, a Zenaide trabalha muito com o que nós chamamos ideação suicida, né? Os pensamentos que levam as pessoas a isso. E, o germe suicida, né? Na verdade. Você né? começa a pensar. Começa a pensar nisso. Na verdade, né? pensar nisso. A preocupação do CVV é essa. É, exatamente. E tem estudos, a gente não fez essa comparação, mas os estudos da OMS mostram, por exemplo, que um jovem que tem pensamento suicida, ou que tente o suicídio, ele tem uma relação de 18 para 1. Quer dizer, 18 jovens que pensam suicídio, um suicida. Concretiza. Né? Em idosos, essa relação é de 1 para 4. De 4 para 1. De 4 para 1. Quer dizer, de 4 que pensam ou tentam também, ele chegará à via de fatos. E aí tem uma coisa muito importante, que é um mito que tem e que está muito dentro das famílias, que é dizer assim, quem fala que vai se matar, não se mata. Nós encontramos quantidade dessas falas. E aí um dia a família se assustou. Tá? Então, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, é que se um idoso apresenta sinais, fala em acabar com a vida, ou já tentou suicídio, ele precisa ser cuidado de forma muito especial, porque possivelmente vai chegar a vir de fato. Eu tenho duas questões que eu gostaria de levantar aqui. Uma até foi a Luciana que apresentou, que eu acho que é bastante pertinente quando nós falamos do caso da depressão, que pode levar aos pensamentos suicidas e ao próprio ato do suicídio, é que essa depressão, ela é tratada com química, com remédios, ela é tratada com terapia, ela é tratada de várias formas. E isso pode minorar ou reduzir a chance de suicídio, ou ao contrário, essa medicação tem uma relação simbiótica com a ideia de morte e de suicídio que acaba agravando o quadro da situação dessa pessoa, Cecília? Veja, nos estudos que a gente fez, nas histórias, quase todo mundo estava tomando antidepressivo. Tá? Mas tomando antidepressivo sem um acompanhamento bem feito, sem, às vezes, a própria família dizia assim, a minha mãe tomava antidepressivo, o meu pai tomava antidepressivo, mas eu não sei como é que era. Tá? Não sabe nem, às vezes, nem que remédio era. Que remédio era. O médico deu, tem pessoas que a gente encontrou que tomavam, paravam, tomavam, tornavam a tomar. A gente encontrou isso que você colocou agora, uma certa saturação de algumas medicações que, ao tratar a própria depressão, podiam também levar a mais pensamentos e tal. Eu não quero entrar muito nisso, porque eu acho que aí já entra num nível muito especializado, e eu não gostaria, por exemplo, um idoso estar tomando antidepressivo, achar que tem que parar, porque eu falei isso. Mas a gente encontrou isso também. Agora, o que a gente praticamente não encontrou foi o idoso sendo atendido paralelamente por psicólogos. E isso é fundamental. Na verdade, você tem de ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, psicanalítico, de acordo, inclusive, com o poder aquisitivo da pessoa, porque a gente não tem esse tipo de disponibilidade no serviço público, né? Aliás, mas deveria ter. Não, deveria ter, isso aí é claro. Eu queria te falar. Aliás, no Ministério da Saúde aqui, o suicídio não consta entre as principais causas de morte de idosos do país, embora esse estudo mostre que, ao contrário, o suicídio vem crescendo. Você acabou de apontar uma relação de 4 para 1, 25%, não é isso? Então, eu gostaria que você... O que, que eu diria em relação a isso? Que é importante, por exemplo, os CAPs, aqui eu já estou falando até contra nós, da área de saúde, né? A gente praticamente não encontrou orientação tanto social como dos CAPs, não estão preparados para esse problema. Os CAPs são o quê? Os CAPs são os Centros de Apoio Psicossocial, que foram criados no Brasil, funcionam, é alguma coisa muito boa que foi introduzida, substituindo, na maioria das vezes, as internações por problemas mentais. Claro que há casos de internação, mas os CAPs tratam as pessoas de forma ambulatorial. Tá? A gente encontrou, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, um trabalho de um grupo que começou a perceber que o suicídio ali era uma coisa muito frequente, não só em idosos. Né? Então, o pessoal desse CAPES começou a fazer um trabalho muito sério em relação a isso, e as taxas estão diminuindo muito. É um lugar pequeno. Mas a gente está de olho nesse trabalho. Agora, é curioso isso que você acabou de dizer. Quer dizer que você tem situações ou cenários em que o suicídio não é por faixa etária e não é por questões sociais ou econômicas, mas é uma coisa quase que endêmica, uma coisa psicológica, digamos assim, que envolve um município, por exemplo. Eu acho que mais do que psicológica, é uma questão cultural. Cultural. Você passa a achar natural que, frente a determinados problemas, a morte é uma saída. Aí, né? Nós voltamos ao orientalismo do qual falou a Jaqueline, onde o suicídio é visto, encarado como uma saída natural. Zenaide, você acaba tem... acaba sendo banalizado. Pois é. Como é que você vê isso aí, Zenaide? O CVV vê isso aí? Olha, nós entendemos que essa é uma questão importante, como já foi dito pela Jaqueline, pela professora Minay. E é importante também, eu queria ressaltar uma coisa, que o suicídio, uma vez que acontece o suicídio em uma família, ele também afeta outras pessoas, de forma social, nossa, emocional e economicamente. Pessoas que estão à sua volta, de 6 a 10 pessoas são afetadas pelo suicídio. E o que a professora Minay colocou sobre o mito de dizer que quem diz que vai se matar não faz, realmente... Na verdade, mais de 80% dos casos de suicídio consumado, a pessoa falou no assunto, avisou que faria, para os familiares e para os amigos. Daí um dos motivos pelos quais o suicídio é tido como um tabu, porque as pessoas muitas vezes têm medo, têm vergonha de admitir que não perceberam que isso estava acontecendo à sua volta. Então, o problema é grave, exige atenção. Nós precisamos estar atentos a tudo isso, porque hoje no nosso país nós temos uma morte a cada hora, tendo por motivo suicídio. Então é muito importante que situações como essa de hoje aqui aconteçam, que a gente fale, que crie esse fórum, seminário sobre suicídio. O ano passado nós participamos desse seminário maravilhoso que a professora Cecília fez aí no Rio. E então é importante que se fale sobre o assunto, para que a gente consiga entender um pouco melhor essa situação. E no caso do CVV, o CVV atua no país há 50 anos, prestando apoio emocional através da valorização da vida, dando atenção lá no início, muito antes da pessoa, dos pensamentos dessa pessoa culminar no desejo de morte. Então é importante que a gente leve esse serviço às pessoas, para que elas façam uso, liguem para o 141, acessem o site, busquem as informações sobre o trabalho e façam uso, porque essa é a forma do CVV de colaborar nessa questão da prevenção do suicídio. E uma questão que é importante que você falou aí, que é da reação das famílias ao suicida, quando o suicida faz parte desse complexo familiar, desse núcleo familiar, é também a questão do tabu, Cecília, de que a família não quer admitir que tem um suicida na família, né, na própria família. Então, isso dificulta muito também a pesquisa, né? Por exemplo, a gente fez um estudo aqui no Rio também, que não fez parte desse, e a maior dificuldade que você tem de falar com a família. Por quê? Porque a família é discriminada. Não só ela não quer admitir, como ela é discriminada. Nós encontramos casos aqui no Rio em que as pessoas tiveram que mudar de bairro, porque nem vizinho, nem amigos queriam mais falar com as pessoas. Porque alguém da família tinha se suicidado. Então, realmente é um tabu muito grande. E era idoso? Só para saber. No caso, era idoso. No caso, era um idoso. Quer dizer, no caso, estava contemplado nessa pesquisa aqui que você fez depois, né? Era um idoso no início da sua aposentadoria. Sei. Tá? Entrou na crise existencial brava. Em Ozenaide, aí esse momento da aposentadoria, quando não é bem elaborado, psiquicamente na cabeça da pessoa, ele é um elemento que pode levar realmente à deterioração e levar ao suicídio, não é não? É, mais ou menos isso sim. Como a professora Linário afirmou, eu também afirmo, por mais que se fale em suicídio, a gente nunca vai saber exatamente o que é esse fenômeno. Nós não temos capacidade de definir exatamente o que é. Eu, pelo menos eu não me sinto capacitada para isso, eu, enquanto pessoa. Mas é muito interessante poder fazer parte de um trabalho voluntário em que a gente tem essa preocupação de colaborar com a questão da prevenção do suicídio. Olha só, isso é uma provocação aqui, viu? Eu não vou nem ler, porque isso é uma provocação e da produção do programa que encaminhou. Você acha isso aí? Eu acho que, assim, porque a pergunta que veio aqui, que eu não quero ler, porque ele é homem. Não, a verdade é se que... o fim do machismo ajudaria. Eu acho que a questão do machismo, nessa pesquisa, porque veja bem, os idosos que nós entrevistamos são pessoas que nasceram na década de 30 e 40, né? Sim, são então, idosos. Então, no momento, e tiveram uma cultura ainda muito, essa cultura patriarcal, do homem que manda e tal. Então, eu acho que essa presença estava muito concreta aí nos casos que nós estudamos. Mas eu não sei se a abolição do machismo resolveria o problema, porque ele tem raízes muito profundas nos desejos humanos. E também porque nós vimos aqui durante o programa que os homens se suicidam mais e as mulheres se suicidam pela ausência do homem também, pelo fim do papel social de esposa e tal. Bom, em resumo, isso tudo, como você disse agora, Cecília, homens que nasceram, mulheres e homens que nasceram nas décadas de 30 e 40 em diante e que estão hoje nessa idade mais crítica, essas pessoas precisam entender que o mundo está evoluindo de uma forma muito rápida e é preciso assimilar e aprender o tempo inteiro, morrer aprendendo, né, Cecília? Exatamente. Eu queria, assim, eu não queria terminar a nossa conversa sem falar um pouquinho sobre a questão da prevenção, entendeu? Porque é claro que a maioria dos casos que nós encontramos tem razões sociais. Tudo que nós falamos aqui. Não é a razão social de ser pobre ou de ser rico, mas é das relações familiares, do lugar do idoso na sociedade, da valorização do idoso. Mas hoje se sabe que a prevenção, que a gente chama prevenção primária, é, na medida do possível, manter o idoso valorizado e em atividade. Ativo, né? Ativo. É isso aí. Olha, só terminar. Na prevenção secundária, é entender que quando um idoso tem ideação, fala no assunto, ou tenta, a gente tem que trabalhar com essa ideia de que ele pode... Isso pode acontecer. Imediatamente, né? Bom, agradeço muito a participação da Maria Cecília Minaio, que acabou de falar agora aqui, da Jaqueline Pitangui, que participou da primeira parte do programa, e da Zenaide Rocha, do CVV, que está na linha com a gente. Muito obrigado a vocês, o Tema Livre fica por aqui, e amanhã, às 10h05 da manhã, nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, a apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.